Sí, pues ya no son igual, ya me ya. Anímate a Decoration 6, control 1, 2008. 0 8 4 Sarah Bell Departure, Vidivin, Sidera 9 and 9 and 7, 3 crossing 1, 2, 2000 feet. Sidera 9, 9, 7, 3, we have a contact on the pass-through. Via the departure to flight 0 360, possible to fly heading lead the intersection. Thank you. Direct to the flight 360. Até o ponto de espera do ano zero, a retaguarda do R2 da Avianca. Ponto de espera 1895, altímetro no 09. Autorizado o táxi até o ponto de espera do ano zero, do Avianca, sobre 1895, e altímetro no 09. Táxi, Ocean, 6214, 143 a bordo, duas alternas Salvador. 6214, táxi à direita via Índia, ponto de espera 1895, altímetro no 09. Boa noite, o Sinéia 624, no ponto zero da 10, pronto. Autorizado 624, aliás, o colapso no zero, 1001. A linha e decola da 10, Sinéia 6224. Azul 5001, decola os 3000, controle 1, 2008. 208, obrigado. Decola na sua escuta, possibilidade da presença lá da El. Azul 5001, contato radar de colagem, sobre a via saída da EL, está em nível de voo 340. Para o 340, confirme presente da EL. Negativo, após 2 mil pés, está autorizado direto da EL. 2 mil da EL, centro. O voo 968 estabilizado. Voo 968, completo chame a torre na frequência 1918, decimal 95. 295, obrigado. Estou em Salvador, voo 968 estabilizado. Voo 868, aproximação, aguarde o retorno. Não compreendi a mensagem. Voo 968, confirmo. Afirmo, 868 estabilizado. Continue aproximação, aguarde a autorização de pouso, voo 968. Aguardando, voo 868. Ponto de espera da 10. Sim, o Jorginho está dando o segundo, mantém a ponto de espera. Bom, jogador, 2774, Azul, pronto para que estiver estacionamento, chama o Azul 2774, autorizado, se estacionamento, chama o Geral 9973, contact chance of Sandry 125, this is my one. If I go 133, this is my 95. Receive Sandry 1251, back up 133, 95, Geral 9973, good day. 2-2-4-0-3-8, controle 1-2-0-8. 2-0-8, 6-2-4-1-8. 1-8-6-8, atualizado com os bichos 0, vento 1-0-0 graus 1-0-9. Autorizado pouso, voo 1868. 022-24. Controle Salvador, Oceania 6224, cruza 2000 pés na corte, boa noite. Oceania 6224, contato radar na decolagem, separamento de voo 190 via Cesar Conde. Via Conde para 190, Oceania 6220. Confirma Oceania 6224. 6224, positivo. Confirma? 5001, mantém a saída, aguarde a autorização de Recife. Vai lá. 43 foi autorizado, acabou de iniciar agora, é o ADR-10. Azul 4107, aciona notificação dessa via chegada na área para nível de voo 050. Azul 5001, e atenção para o 340. Demais. Primeira 8 solas 41, direito 21, no chão. Fala, voo 1868, Girona 5-3. 1868, Alfa, Pontiense 2010. Pontiense 2010, voo 1868. Azul 2774, pronto para o táxi, 47 a bordo, 4 horas de ataque sincronizado até o ponto de espera 90, via mais 3, parte 1 em Índia, até o ponto de espera 1895, altímetro 1008. Vamos no 8, obrigado. Fechamento 224, tem condição de presente voar Alfa Romeo 363. Afirmativo, direto Alfa Romeo presente, Xané 6224. Afirmativo, está presente Alfa Romeo 363, Xané 6224. 6224, graças. Alô, boa noite, Azul 4959, 1100, saída Coral. Azul 4959, contato radar na decolagem, subavia saída Coral para nível de voo na 40. Saída Coral 1402, é 4959. Estabilizado na final 2224 visual. Passarei 2224, completa a aproximação, chame torre na frequência 1918, decimal 95. Completa torre 1895, obrigado, boa noite. Está autorizado o Juliette para portal 09. Trabalhando a passagem até, autorizado o Juliette 09. Bom, 868. Boa noite, senhor. 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Azul 7, 3, 4, 5, quanto tempo 974, taxi autorizado até o ponto de espera da 1-0 via parte 3, patrulha em Índia. O ponto de espera torre 1895, ajuste 1-0-8. Passada do 224, salas 4 na direita 211. Direito 211. Chamando a 212, da sua identificação, dessa via chegada a Mari para nível de voo 050. Chamando a 212, cancelado via autorizado da presente TAP. Está autorizado o procedimento do 4107? É de 4107, autorizado para o procedimento do ILS, tem que sair pistão na zero e forma estabilizada. Autorizado Lema, correção. Rio 5974, autorizado Lema, correção. Até aí, manter a 1-0, 24, 60 milhas, nordeste de Salvador, mantém o nível 90, ingressar a terminal Aracaju, chame na frequência 2-3. 203, Altena 62, 244. Azul 2774, decola 51. Controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, azul 2774, boa noite. O Rio mantém a posição, a aeronave de decolação, a gente vai curvar meu lado. Então, hoje uns 3 minutinhos para decolar. Sobe via coral 180, 2774. Azul 4959, se condição de voo, dá pra gente o COVID? Afirma aí o COVID, dá pra gente passar o comando. Relativo, Azul 4959, dá pra gente voo o COVID. E o COVID? Avançando de Uno 68, tem 1h50 na casa. Uno 34, táxi autorizado, via Índia, tal, ponto de espera da 1-0, ponto de espera 295, ajuste 1-0 no 8. Ajuste 1-0 no 8, bom, Uno 34. Azul 4107, controle de aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, até mais. 208-5974. 2 Salvador, Azul 4107, boa noite. Azul 4107, autorizado pelos pistões 0, vem turno 00, graus 82. Está autorizado o pouso 904107. Após 2000, está autorizado o leito. Confirme, após 2000. Após 2010, autorizada para o Adelida, Rio 5974. Ok, após 2000, direto Lido, Rio 5974. O Xalé 6212, autorizado a descida para 2010, ajuste na 098. Final ILS, aqui, pista é agora, fome estabilizado. Autorizada a descida para 2010, ajuste 1908, autorizada a descida para 2010, fome estabilizado, 6262. Fecha o voo 134, mantém a chegada. Autorizado ali, aí mantém o voo 134. Ali mantém o voo 134. 2774, você consegue voar na presente Approach Raíra? Afirmativo, pode voar. Presente, na presente voa Approach Raíra, azul 2774. Voa do Raíra, 2774. Seu chão foi 50, chamo 2-1-1, senhor. 2-1-1-3-4, decolagem livre, vento 1-0-0-0, 8-1. Autorizado, decolagem, 2-1-3-4. Alfa, quilo para parte 3-4, Romeu, posição. Alfa, quilo, parte 3-4, Romeu, obrigado. Decola ao 00, 0200, contato número 008. 008, boa noite. Ligou 1134, boa noite. 1134, contato radar decolagem, sobre a via saída PUCA para nível de voo 350. PUCA 350, 1134. Quadrezuma 52, essa é a identificação dessa via chegada Mari para a nível de voo 050. Mari para o 050, 3-1-2. Quadrenove 59, serviço radar encerrado, 58 milhas, viagem do VR de Salvador, mantenha nível de voo 140 e chame o LES frequência 2-1-1. Uma vez no 2, complete aproximação, chame turno, frequência 198, decimal 95. 295, chame aero 6392. Afirmando, chame 6212. 6212, decimal 95. Torre Salvador, uma boa, Janeiro 6212. Dino 2, o vento 100 graus, 100 mais, 103, bicho 0. Confirme o vento? 100 graus, 100 mais. Visualizado o povo, pistão no 0, Janeiro 6212. Rio 5974, chame Recife na frequência 195.1, alterna 133.95. Direito 201, senhor. Gol 1098, acendo a identificação, dessa via, chega na Mari para nível de voo 050, confirme velocidade. Está com 329. Gol 098, reduza para 259, é o número 2 na aproximação. 359, 098. Confirma o nível, deve ser seguido, o 098. Gol 098, dessa via para nível 050. 050, via, 098. Zero, acendo identificação. Você via chegada a Mari para nível de voo 060. 060, via C3, 600. E 1134, chame Recife na frequência 126.85 até 125.45. 2.5.5.45, boa noite, 1134. chamando a 258, sendo identificação, dessa via chegada a Mário para nível de voo 070. Autorizar 2509, do chamando a 258. Autorizando a 52, Veiduna, do separador de militares, com a lixa na 018. Duna 2000, no 018, está 2774, serviço radar encerrado, 58 milhas do viagem do Guerra de Salvador, mantenha a seguridade nível 180, e chame a posição, chame e leve a frequência, 120 do sinal 1. Salvador 2703, Pai Milano, 160, passando o Conde. Salvador 2703, contato radar 71 milhas, nordeste do Rio de Salvador. Voltou da posição Monte para completar a chegada Monte, informe Minas Gerais do Cida. Vai informar, precisa voar pelo, possibilidade? Inicialmente voo Monte, agora para voar pelo, as 2703. Aí voa Monte, agora tem no peito. Duna 52, em quantas velocidades? Tá mantendo agora 2309. Sente. Duna 098, vira para 229, segue próximo de posição de 1 hora, 8 milhas, com 2309 de indicada, cruzando 4 mil para 2 mil pés, é 2320. 221, 098. Autorizando 52, autorizando o sinal de procedimento ILS, exo e pistão na 0 em forma estabilizada. Ah, é mudar estabilizado para 3252. Boa noite, Passarei depois de 2 ou 8 antes da alta para a hora. Então eu consigo. Passarei de 2228, forma faixa autorizada de Vitória da Conquista, via rota do plano, nível 180. Decola do ano 0, com a direita, saída árvore é dessa. Transporte 5560, controle 1208. Autorizado, Conquista 180, decola 1-0, com a direita, árvore é dessa. Nacional 5560, sendo controle 208, passarei 2228. Só reato, chave, puxa para cancelar 2228. Para não, uma vida. P098, declaração para sequenciamento, P035, aguarde o para o localizador. 035, aguardando, vetores, 098. P058, aguarde 098. P098, reautorizado, descido para 3.000 pés, ajuste no 098. 3.002, 098. A 3600, autorizado descida para nível 050. 098, reduza para 1809. 189, 09. Negativo, com 1098, para interceptar o localizador, envia à direita para o 070 em forma estabilizada. Procedente, forma estabilizada, 090. Para 3600, reduza para 209, se autoriza a descida 3100, CNH 1018. Comando 3.000 pés. Com 3600, autorizado descida para 3.000 pés, reduza para 200 nós, ajuste na 08. Reduziu, 3.600. Com 3152, complete a aproximação, chame torre, frequência 118, decimal 95. Estabilizado, chama torre 1895, está presente com 2. Prova 098, autorizado 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000, toma estabilizado, 010. É 3600 para sequenciamento, esquerda 035, código VT para o localizador. 035, 3600. Sigue 7 6258. Negativo, chama 6258, desça para nível 050. 098, completa aproximação, chame torre frequência 198, decimal 95. 295, 098. Com 3000, autorizado descida para 2010. Para interceptar o localizador, direita 055, em forma estabilizada nessa prova. 2.055, reporta 3.000. Câmera 258, reduza para 209, substituta nessa para sequenciamento, esquerda 040, aguardando para o localizador, limite radial 280, Salvador. Cidade, a proa é 040. Chegada 258, a proa 040-209, o limite é a radial 2-200, Salvador. Alguma velocidade recomendada para descida? Sua velocidade é 273. Sua velocidade é 273. Tá, ideal. Ajuste desse para 4.100, ajuste na 098. 4.100, ajuste na 098. O chamado é 258, para interceptar o localizador, curva direita para o 065, forma estabilizada. Extra 3600. É 3600, completa a aproximação, chame turno na frequência 198.95. Chama 6258, informa que seguirá tráfego na final com 150 de ground speed, 12320 a 7.6. Salvador, até 3600, boa noite, final 1 já. 3600, fecha de aproximação, vai ter versão de pouso. Voo 1098, chama 23, táxi à direita, chama 21, deixa na 1 no chão. Pegando a 1, obrigado. Sou Salvador, eu vou 1098. 1098, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, portão 098. 0-0, autorizado pouso. Pistola 0, vento 1, 0-0 graus, 8 metros. Tipo 3-6-0. área 258, complete aproximação, chame por na frequência 198, decimal 95. 295, obrigado, boa noite. Boa noite, 62. 258, chame, mantém a aproximação, agora tem você depois. Oi. Controle azul 2703. Azul 2703, prossiga. Pelo interesse do controle, a gente tem condição no voador, né? Eu tenho um prédio pelo azul 2703. Prédio 210? Azul 210. 2 táxi autorizado até através da posição 62. Aguardando para conseguir um ponto de espera. Deixa eu ver, através da 62, 2, 2, 2. Paulo, boa noite, 3600, bro. 3600, Alfa, é Porto 810. Alfa, 310. Xenéria 250, autorizado, 3, 2, 2. Autorizado, falta estabilizado. 7 para 2000, estabilizar, é autorizado ILS, vai informar estabilizado 2703. Simbra foi meio próximo, 2713. Chateau, mantém a pela, vai ser o Duna, informa estabilizado. Pelo Duna, vai informar estabilizado, 2713. Salvador, boa noite, passarinho, 2228, ponto, céu, damos zero, pronto. Passaria 2008 autorizado, alinha do Colapso 00, vento 100 graus, 00 graus. Vente ali, decola 00, passaria 2008. Agora você pode... Alfa, tá passando. Tulete, aeronave agressora Alfa 8. 8, positivo. Estabilizado, azul 27 no 3. Azul 27 no 3, complete aproximação, chame torre na frequência 1918, decimal 95. Completa, chama 1895, azul 27 no 3, boa. Decola os 3, 2, controle 1, 2, 0, decimal 8. 0, 8, passarela, 2, 2, 2, 8, uma boa noite. Boa noite. 8, 6, 8, para o táxi, 170 0 a bordo, 1 hora e 59, Salvador. É, o táxi está o porto de espera da 1-0, via parte 1, porto de espera 1-9-5, ajuste no 0, no 7. Contato radar, decolagem. Via via saída Arbor para nível de voo 980. Via saída Arbor para 80.